tá rocheta. Tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Ó, meu filho! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. Ao som do porta-mala, toco o carrozinho. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela. Ela aceitou o convite, a gente foi pra uma farra. 10 garrafas de vinho, ficou mal intencionado. Falou que caiu no banheiro e do nada ela sumiu. Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu. Tá roxeira, tô me vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá roxeira, tô me vendo. Mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Vagabundo. Olha! Até a Santana Produções, Maratá, Devassa, estourada melhor do Brasil. Agora é Caiozinho. Aceitou o convite, a gente foi pra uma farra. 10 garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu. Quando eu fui procurar, do nada ela sumiu. Tá roxeira, tô me vendo. Pode crer, você merece um prêmio. E tá roxeira. Eu tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Vagabundo. Rodrigo Bonfim, estourado, tamo junto. Vai, meu filho. Já tá chegando já.